dos infernos, Jagunçada. Hoje é segunda, dia de molhar a garganta contra a secura do fim de semana. Tire a poeira dos ouvidos para escutar o Pilha de Gibis, o podcast mais resmungão da internet brasileira. Mais uma produção exclusiva do Arte Final, o site onde você pode ouvir mais Pilha de Gibis e Sete Jagunços, né? Então acesse www.artefinalhq.com.br. E nesse calor infernal, estamos aqui para falar de mais alguns gibizinhos, né? E de um personagem em especial que comemora 70 anos de vida em 2018, né? Mais precisamente, comemorou agora, né? No final de setembro. E para isso, está aqui ao meu lado, ele que não sai de casa sem tomar uma boa xícara de café, o camelo velho Marquito. E aí, seus cães sarnentos. É isso. É cães, meu filho. E ao seu lado, ele que já deveria ter se aposentado, mas não para de praguejar, a velha raposa, Vitor Drone Sentado Azambuja. Olha, Satanás, se você continuar me ofendendo assim, eu vou lhe mostrar uma boa lição, viu? Tá bom, Satanás. Pois bem, colonos. Pois bem, colonos e colonas, vamos começar mais esse Pilha de Gibis. Caso você more em algum vilarejo remoto na fronteira e não esteja sabendo, o gigante Tex Willer foi publicado pela primeira vez no dia 30 de setembro de 1948, né? Então faz tempo. No Brasil, sua caminhada editorial começou em 71 pela editora VEC, né? E já passou por RGE, ficou um tempão na Globo e agora reina tranquilo e absoluto na editora Mitos. E a edição que vamos falar aqui é uma obra icônica, né? Uma das minhas histórias preferidas do personagem e que foi lançada pela primeira vez no Brasil na edição 300, lá quando ele era publicado pela editora Globo, né? Um distante ano de 1994, numa edição comemorativa gigantesca, né? Essa edição, essa capa especial dessa edição 300, né? Que eles quatro, assim, enfileirados, né? O Tex e seus companheiros. Foi a primeira vez que eu vi o personagem na minha vida, né? Foi a primeira capa que eu tenho lembrança, assim, de Tex na minha vida dessa época, né? De 94. E é claro que eu tô falando de Oklahoma, né? A história escrita pelo gênio Giancarlo Berardi e brilhantemente ilustrada pelo Guglielmo Leteri, né? Há quem diga, né, que Oklahoma não foi a primeira Max Tex, né? Essa série começou oficialmente em outubro de 97, né? Que são edições anuais com histórias gigantescas, né? Tanto que Oklahoma tem suas 350 páginas, né? Só que foi publicada pela primeira vez em 91, né? Bem antes dessa Max Tex, mesmo que seja considerada aí da mesma coleção, mas foi a primeira história que se tem, no que eu saiba, pelo menos, gigante do Tex, né? Aqui no caso, envolvendo a corrida para o oeste, naquele processo de expansão da fronteira dos Estados Unidos, quando o governo americano loteou as terras indígenas, né, para a colonização, né? Ele faz um lote de terras e depois anunciava para quem quisesse, né, quem recém-chegado aos Estados Unidos, teria uma corrida, um dia marcado lá qualquer, e aí quem chegasse primeiro naquele lote de terra era seu, depois só tinha que ir lá no cartório para registrar, né? Antes de começar a falar desse gibi, já meto aqui uma dica, porque esse processo específico, inclusive do Oklahoma, do que é hoje o estado do Oklahoma, é muito bem mostrado no filme Far and Away, né, que saiu aqui como Um Sonho Distante, que é um filme de 92, dirigido pelo Ron Howard, que tem o casal sensação da época, né, o Tom Cruise e a Nicole Kidman. E o filme mostra bem, né, eles são dois imigrantes que vieram da Irlanda, né, para tentar a sorte na América, e mostra bem essa corrida específica, como funcionava, né, você lá no seu cavalo, na sua carroça, com sua família, se você tivesse, você largou a corrida, o terreno que você chegar é seu, tá? Você parar é seu, que foi uma coisa que o governo americano fez para colonizar, né, os Estados Unidos, para povoar com os colonos, que foi completamente o oposto que o governo brasileiro fez a partir de 1950, né, quando a Lei Eusébio de Queiroz decreta o fim do tráfico de escravos no Brasil. Então, se você acaba o tráfico de escravos, você já sabia que a escravidão no Brasil tem data para acabar, né? Se não entra mais escravo no Brasil, a escravidão tende a acabar por um processo natural mesmo, né? Pela morte, como não tem muito nascimento. O Brasil nunca incentivou, ao contrário dos Estados Unidos, né? Nunca incentivou famílias escravas, então era um processo que estava falado a acabar, né? De qualquer jeito. Então, pensando nisso, o governo brasileiro também, em 50, publica a Lei de Terras, né? Que dizia que as terras devolutas do Brasil, né? Que são aquelas terras que ninguém tinha dono, só poderiam ser apropriadas por meio de compra, né? Você teria que comprar aquela terra e, além de comprar, você posteriormente ia pagar um imposto por aquela terra, né? Que imposto a gente paga até hoje, a gente paga também em casa, por exemplo, que é o IPTU, né? Que foi a maneira do governo brasileiro impedir que os escravos tivessem acesso à terra quando chegasse ao fim da escravidão, né? Então tem essa diferenciaçãozinha aí das duas colonizações, né? Mas chega de conversa mole. Vitor Azambuja, como sempre, é você que eu escolho para falar pra gente o que é Oklahoma, até porque, de novo, né, a gente vai ouvir Marquinhos falar que nunca leu Tex, blá, blá, blá. Então, então vamos você, né? Porra, mas eu li essa história, bicho. Eu li toda. Fique na sua aí que Tex não é pra você. Vai. Olha, depois dessa aula de história, eu fico até com medo de falar alguma coisa sobre essa época, né? Se não me engano, esse imposto que o Dão cita aí, que você paga pro governo por terras devolutas, ele não existe mais, mas onde ele... Eu não sei se alguém ainda paga. Quem pagava, continuava pagando em a Constituição. Se não me engano, ele chama laudêmio. IPTU é o das terras particulares, né? As terras devolutas que são... Pela Constituição, elas são da União, né? São do Estado brasileiro. Para você ocupar, você pagava antigamente com um laudêmio. Se eu não tô enganado, tá? Essa história, como o Dão colocou, é uma das poucas histórias do Tex que se passa... Poucas não, mas o Tex, ele tem um contexto muito real, né? Dessa questão da colonização do Oeste. Mas é um período romantizado, né? Imaginado. Essa fase de Velho Oeste, de Bang Bang, né? Que a gente vê em filmes e quadrinhos... Ela dura mais ou menos uns 100 anos, não chega a isso, né? Tanto que isso é nós estamos falando de 1892, já estava perto da virada do século, né? E quando a gente vê, assim, tanta produção sobre ela, principalmente um personagem como o Tex, que tem dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de histórias, nesse período parece que foi uma coisa semelhante à Idade Média, né? Que durou quase 1000 anos. Mas não, é um período relativamente curto da história americana, né? Tanto que você muitas vezes vê em filmes mais... modernos, você vê a tecnologia, né? A tecnologia, o próprio trem a vapor, o cinema, né? A eletricidade, que são coisas que foram acontecendo mais perto da virada do século. Mas essa história tem essa característica, Oklahoma, de ser baseada nos eventos reais, né? Dessa corrida toda que o Dão mencionou, né? Isso, se não me engano, é 22 de abril de 1892. E ela também tem aquilo de, embora seja uma coisa bem romantizada, o Tex, ele é aquele personagem romantizado, ele é invencível, ele é infalível, muita gente não gosta dele por isso, né? Porque ele não é um personagem humano, mas eu acho, depois eu falo sobre isso, eu acho que ele cumpre esse papel de ser um herói romantizado tal qual um Superman da vida, sabe? Mas ela é uma história bem, bem crua, né? Ele mostra o que acontecia na corrida, muita gente morria, pisoteada, esmagada... Muita gente não aguentava, muita gente chegava lá no seu lote, vinha um grileiro e roubava, né? Porque não tinha lei. O que eles tinham era o exército americano tentando tomar conta de todo aquele território gigantesco, né? E a partir do momento que se desenvolvia uma cidade, que era uma coisa extremamente rápida, isso aparece na história, né? Eles chamavam de Boomtown, né? Chegava lá, pum, em um dia montava uma cidade, né? Aí ele botava um prefeito, um xerife, o exército ia embora, né? E aí o xerife era a lei naquele lugar, né? Então é óbvio que existiam xerifes corruptos, é óbvio que existiam prefeitos corruptos, é óbvio que os colonos se ferravam, ficavam lá meio que abandonados. A questão toda do armamento, né, dos cidadãos dos Estados Unidos terem direito à arma, é a 5ª emenda, eu nunca lembro o número da emenda, mas enfim, tá na Constituição isso. Acho que é a 2ª emenda, se eu não me engano. Né? É a 2ª emenda. Quinta, acho que é a liberdade de expressão, uma coisa assim. A 2ª emenda, isso vem dessa época, porque é óbvio, os caras estavam lá sozinhos no meio do nada, não tinha... A presença do Estado era mínima, ia ter um forte do exército lá, a não sei quantos dias de viagem, e um xerife lá e seus delegados só na cidade, né? Na parte rural, os caras tinham que se virar sozinhos. Aí vinha essa emenda, ó, todo mundo tem direito de ter arma, claro, pra se defender. Hoje em dia tem uma discussão enorme, porque essa tá em vigor até isso nos Estados Unidos, e aí vocês perguntam, mas pra que as pessoas precisam ter arma se nós não estamos mais no Velho Oeste? Mas ok, não vou entrar nessa politização nesse momento que nós estamos vivendo na história brasileira, é até perigoso, né? Então assim, e E essa história Oklahoma, ela mostra isso, né? Os colonos estão lá viajando, eles são assaltados, o pai morre e o Tex e o Kit estão passando por ali, eles ouvem os tiros e vão lá ajudar e decidem ficar com essa família, a família... Agora não vou lembrar o nome. É uma família, depois que o pai morre, sobra a mãe, a filha e o filho moço, né, o Brad. E eles, ó, não, nós estamos indo no Oklahoma, porque o governo já fechou todos os índios nas reservas, né, isso um pouquinho depois também de toda aquela parte das guerras indígenas, né, que o governo faz o tratado para as reservas. E agora tá loteando a terra, mano, vai ter uma corrida, a corrida começa dia tal, todo mundo, quem chegar primeiro fica o seu lote. E todo o tempo da história eu fiquei pensando, cara, isso não vai dar certo, não tem como dar certo esse negócio, cheguei primeiro é meu. Que prova eu tenho que é meu, como é que eu vou defender? Mas enfim, e aí o Tex fica com eles até o final. E como o Dão falou, é uma história gigante, ela tem 356 páginas, acontece um monte de coisa, até por isso que a gente escolheu falar dela... Em homenagem ao Tex, 70 anos, por isso que a gente tá fazendo esse podcast e porque a gente é contratualmente obrigado, né, a falar de Tex, de tempos em tempos aqui no podcast. E vai acontecendo um monte de coisa. Mas já que Marquito disse que leu essa história, Marquito, resume pra nós aí, 356 páginas. Você tem 3 minutos e 56 segundos. Vai. Bom, agora eu quero ver. Eu não preciso de tanto, eu vou dizer. O Tex tá do lado dos bonzinhos, ele é um mocinho, e tem os bandidos que querem dominar a porra toda. Fim. É isso. Bom, então você resumiu aí 99,999% das histórias do Tex, né? Não ajuda em nada. E do Batman, e do Super-Homem, Capitão América. Falando sério agora, a história, ela é bem maniqueísta, né? Você consegue ver ali claramente que o Tex, ele faz de tudo pra ajudar, porque ele é bonzinho, ele não tem aqueles tons de cinza, as histórias são muito ou preto ou branco. O máximo que você pode ver ali, eu não sei nem se pode dizer que é um tom de cinza, é o comportamento do Brad, né? Que ele é bem racista em relação aos... É um cuzão. Ele é racista em relação aos índios, né? Porque tem um índio lá que é o Águia Anderson, né? Ele é um... E aí eu acho que é até uma coisa interessante de se notar, porque ele... Fica bem claro que ele não é 100% índio, ele é um misturado, né, vamos dizer assim. O pai dele é branco. Não, é mestiço. É mestiço, isso, era a palavra que eu queria achar e não tava lembrando. O pai dele é branco e a mãe é índia, então eu não sei se isso é alguma coisa que o escritor quis deixar para não colocar um índio como sendo 100% bonzinho, eu não sei como era o contexto, porque adivinha, Dão? Eu não costumo ler Tex, então eu não sei qual era o contexto que a maioria das histórias tinham nesse sentido. E ele não aperta na mão do índio, você vê que a irmã dele tá começando ali a se apaixonar pelo Águia, e ele não gosta da história, ele expressa o racismo dele, o preconceito dele várias vezes, tanto é que teve uma hora lá que ele faz uma ele chama o índio, o Águia, de focinho vermelho, do lado do Tex. Aí o Tex olha pra ele, vem cá, o que que os índios já fizeram pra você? Aí ele, nada. Então por que que você fica ofendendo eles? Você ia gostar que eu te chamasse de focinho branco? Aí ele, não, mas eles são só índios. Aí ele falou, pois é, sabe que isso tem cura, né? Um belo pescoção. Ou seja, é bem icônico pra o que... para o que a gente tá passando hoje em dia na política brasileira, como o Vitor falou. Então, assim, o que eu notei mais é isso, é meio o maniqueísmo da coisa, ou é preto ou é branco, você não tem tons de cinza durante a história. E assim, eu acho que para o contexto que a história tá inserido, é até interessante esse tipo de coisa, entendeu? Não é não é o tipo de história que eu gosto mais. Eu gosto daqueles tons de cinza, aquela coisa que você não consegue meio que, que definir bem o que está acontecendo ali, qual é a personalidade de cada um, ou ele não consegue ser tão bom que chega a ser inverossímil, nem tão ruim, mal feito pica-pau, entendeu? Você consegue enxergar pessoas normais. E aqui são pessoas idealizadas, vamos dizer assim, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Eu ia deixar pra falar isso no fim do podcast, mas Eu gosto disso no Tex, porque eu acho que o Tex é um super-herói. Ele é um herói clássico de quadrinhos. E, pra mim, um super-herói é aquele personagem que, quando você tá perdido, que não tem mais ninguém que possa te ajudar, você tá caindo num prédio, os bandidos estão vindo te pegar, o robô gigante tá destruindo a cidade, não tem mais ninguém que possa fazer nada por você, o super-herói é aquele cara que aparece e te ajuda e não pede nada em troca, ele só vai te ajudar, né? Ele é um Superman, ele é um Batman, um Homem-Aranha. Ah, não, mas o Homem-Aranha tem nuances. Tem nuances, cara, mas ninguém vai se vestir de aranha pra ajudar os outros 24 horas por dia. É claro que tem alguma coisa idealizada por trás disso tudo. Eu gosto muito dessa figura do Tex, porque é exatamente isso que acontece. Essa família, ela tá lá sem ninguém, no meio do nada, sendo atacado por bandidos, quando vê, aparece o Tex lá. Bom, nesse ponto já morreu o pai, mas tudo bem. Até porque o Tex tem uma figura meio... Ele assume uma figura paternal pro Brad nessa história, né? E o Tex vai lá e chega pra ajudar e diz, não, então tá, vou ficar com vocês aqui até vocês terem condições de se virar. E ele fica meses com a família, né? Isso é uma característica das histórias do Tex. Embora ele tenha lá a vida dele, o filho dele, na reserva, né? Ele passa meses fora de casa ajudando os outros, né? Eu acho isso legal, eu acho que ele cumpre esse papel de ser um personagem que transita por essa realidade tão, tão difícil, tão dura, tão triste. Você imagina, quem gosta de Westworld, né? A primeira temporada, dá pra ver bem isso, uma coisa toda romântica, não, do Velho Oeste, nossa, que legal, né? Mas, cara, era uma realidade de merda, as pessoas viviam até os 30 anos de idade com se muito, né? Você estava o tempo todo exposto à violência, às intempéries, a doenças, né, à corrupção, enfim. E o Tex é esse cara que no meio disso tudo ele se mantém íntegro, se mantém bom. Você pode até questionar os métodos dele. Tem uma hora lá que da história que é muito boa, que o advogado meio que tenta tirar um dinheiro deles, né, por causa da história do registro dos lotes. E ele simplesmente dá uma surra no advogado e leva o cara todo estropiado na frente do tabelião. Não, eu renuncio aos direitos sobre o lote e tal, né? Então, obrigado, posso ir? Pode ir. Quer dizer, o Tex não tem muito... Vai e se mantenha na iniciativa privada, né? Exato, exatamente. Então, o Tex, ele é sim esse cara íntegro, bom, mas ele não é tão bonzinho assim. Ele é pragmático, né? Eu me lembro que anos atrás eu tava conversando com o seu Oscar Kern, e ele me disse que surgiu uma discussão lá no fórum, né? Porque não eram os fóruns, né? Não eram os grupos de zap. Se o Tex atirava pelas costas, aí alguém pegou, não, tá aqui, ó, várias e várias exemplos nas histórias do Tex atirando pelas costas, né? Pô, que coisa pouco honrada, mas ele não é um cara tão honrado assim, ele é pragmático, pô. Tô eu sozinho contra uma quadrilha de bandidos, se eu pegar os caras pelas costas, eu vou atirar mesmo, né? No máximo que ele diz é assim, ó, dá um assobio pros caras olharem pra ele e aí ele atira, né? Pra não dizer que atirou pelas costas. Ele faz muito isso nessa história, né? Ele chega por trás e chama a atenção dos caras e pá, pá, pá, pá. Eu não vejo o Tex assim como esse personagem genocida que ele é, né? Porque o que ele mata de gente, ele, o Conan e o Juiz Dredd, né? Se você for fazer uma contabilidade de quanto a gente já matou, passa dos milhões, né? Mas eu gosto dele nisso, sabe? É aquele cara que ele sempre aparece pra ajudar. Eu também concordo com você, discordo de Marquito, ou seja, estou do lado certo. Mas assim. Mas assim, fazendo assim, o advogado do diabo, tem uma coisa que eu não gosto do Tex, uma coisa muito específica, que tem quase boa parte das histórias, e nesse Oklahoma acontece muito, né? Porque é uma história gigante, né? Que é o fato dele ser tudo, né? Por exemplo, o Kit não faz nada, né? Assim, o Kit não tem aquela ideia brilhante, o Kit não salva ele, o Kit não bola um plano, né? O Kit só o acompanha, né? Assim, ele que salva o Kit, na verdade, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda, né? Como tudo parte dele, né? Como ele é o cara que bola o plano, ele é o cara que desvenda o mistério, ele é o cara que saca que aquele cara ali, por exemplo, ele dá você falou do advogado, né? Ele também dá uma surra no xerife da cidade, né? Então ele é o cara que sacou que o xerife da cidade não tá com boas intenções, ele é o cara que sacou que o Camis, né, lá, o cara que é dono de tudo, com más intenções. Então isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Como ele é literalmente o protagonista único da história, né? Como tudo irradia dele, né? Como tudo parte dele e tudo deságua nele, né? Não sobra espaço pros outros, né? É um tipo de história que precisa de coadjuvando, porque a história é muito grande, né? Os outros têm participações, mas os outros estão ali somente para compor cena e fazer a história andar, né? Porque tudo vai depender da ação e da genialidade do Tex, né? De como a história vai andar a partir dos atos dele, né? Não dos, os outros levam a história a um ponto, né? Mas é sempre o Tex que vai conduzir lá na frente, né? O cara toma iniciativa e o Tex toma a frente e leva a história adiante, né? Então isso é uma coisa que me incomoda, sabe? O Vitor tinha falado que dessa coisa do Tex querer ajudar, de ser um super-herói em essência, você percebe isso claramente no decorrer da história, porque na parte que ele já estava ajudando, né, a família lá dos colonos, que perdeu o pai e tal, que eles foram atacados na estrada, que até então todo mundo achava que seria um simples assalto, mas aí o Tex tinha desconfiado, porque outras, além dessa família, outras quatro famílias haviam sido atacadas, né, até chegar lá no ponto que iria iniciar a corrida. Inclusive o que seria uma família de colonos suecos, né, que estavam chegando ali para tomar posse das terras. E o Tex desconfiou daquilo, mas estava seguindo a história. E aí, no decorrer da corrida, isso pareceu até aquelas coisas de corrida maluca, né? Porque era... tinha até, eles demonstram lá, tinha chineses correndo com rickshaw, tinha gente só de cavalo, tinha gente com charrete, com carroça grande e tal. E era aquela coisa, colocava os cavalos por cima, tinha aquela coisa de, em desfiladeiro, ter os bandidos ali para jogar uma pedra por cima para não deixar os outros passarem. E o Tex vai lá e desbarata isso, né? Não deixa acontecer. E tem uma parte que eles estão passando por... que eles iriam passar por um rio, né? Um rio bem extenso, tal, profundo. E o Tex fala ali como que a família que ele tá ajudando tem que fazer para poder passar. E tem um casal de velhinhos que tá ali, já tem pouca coisa, mas... não tá ali tentando passar, e começa a entrar água na charrete lá deles, tal, e o que vai acontecer? Vão morrer afogados, e o Tex vai lá e ajuda eles, né? Ele tá ali, ele não tinha que fazer aquilo, né? Mas ele vai ajudar porque tá na índole dele, ele tem que ajudar as pessoas. E acaba sendo mais um casal de coadjuvantes que chegam juntos lá no objetivo, e eles acabam conseguindo alguns dos melhores lotes, né, ali na beira do rio, com terras férteis e tal. E lá na frente a gente vai descobrir por que o vilão da história queria aqueles lotes, né? Porque é o que falou, você não basta chegar, tomar posse ali do terreno e no outro dia ir lá para poder registrar, né? Você tem que, enquanto você não registrar, você tem que estar atento com o pessoal que vai ali para poder tomar aquele pedaço de terra, e mesmo depois você tem o que aconteceu lá de alguém chegar e registrar antes, né? E depois não, tem que negociar com a pessoa para poder ele ceder o lote, sendo que a pessoa nunca chegou lá naquele lote de terra. É aquela desmistificação que existe, às vezes até do brasileiro médio, né? Que achar que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, né? Mais corrupção, sabe? Isso também tá lá, isso também existiu lá, né? Esse filme que eu falei, o Um Sonho Distante, ele mostra isso também, né? Como a corrida pelo lote, cara, é um cara que você não tem nada, sabe? Você chega um imigrante lá da Irlanda, de perseguição, ou da outra parte da Europa, né? Muitos vieram por perseguição religiosa, né? Tem esse lado também, quando você já... o país está dominado pelo catolicismo ou pelo protestantismo, né? Então você era de outra religião, você fugia disso, você era muito perseguido, perseguição política também, né? Você era contra ali, era muito mais difícil, né? Essa luta política ali no século XV, século XVI, então você fugia disso. Então era um cara, às vezes, que chegava sem nada, literalmente sem nada, ao contrário do Brasil, né? As capitanias hereditárias do Brasil foram dadas, né, a gente que tinha muito dinheiro, né? Lá foi o contrário, o cara não tinha absolutamente nada. O cara chega lá, tem a oportunidade de ter uma terra, sabe? A gente não tinha terra alguma na Inglaterra, foi expulso, né, pela... A gente só pensa em Revolução Industrial no século XVIII, século XIX, mas a Revolução Industrial, de certa forma, já começa no século XVI, século XVII, né, com a ideia de se cercar as terras comuns, né, porque a Inglaterra tinha, nos feudos, né, tinha a terra do cara, né, do seu feudal, onde o servo trabalhava. Tinha a terra que era cedida ao servo, né, para ele trabalhar também, e tinha a terra comum, né, que era para todo mundo, que era onde tinha os pastos e onde tinha as florestas, né, que você botava seu animal para pastar, né, para você ter leite, você ter carne, ter ovo, esse tipo de coisa, e você tirar lenha, né, que era um café muito frio, você tirava lenha e construir suas casas. Então, essas terras comuns foram tomadas pelos seres feudais, e eles expulsam esses camponeses das terras. Então o cara não tinha nada, o cara não tinha absolutamente nada, o cara só tinha, muitas vezes, a passagem de ida, né, tenta a tua vida lá, né? Aquela ideia de vai fazer o sonho americano. Então quando você chega lá, você tem a oportunidade de ter um pedaço de terra seu, vai ser seu, sabe? Você botou o pé naquele lote e é seu, cara. Não tem, ninguém vai tirar de você, né? Mas a história mostra bem isso, né? É, que vocês falaram no começo das armas, né? É seu, mas proteja. Porque se você não proteger, alguém vai tomar de você. Porque é aquela ideia, né? Cara, pode ser de qualquer um até, sabe? É uma coisa hoje, às vezes até inimaginável, também porque nós não tivemos esse processo. Mas é uma coisa muito doida, você, a terra é sua. Cara, botou os pés ali, vai, no outro dia você vai lá e registra, é sua, sabe? Faça o que você quiser dela, venda, sei lá, sabe? Vai viver tua vida. Então é lógico que isso vai gerar ciúme, né? A história mostra bem isso, né? O cara por trás da história, ele quer os melhores lotes ali, mas tem uma especificidade nisso, né? Porque ele quer aqueles lotes, né? Porque é bem localizado e tal, é porque pelo que tem na terra, né? Que é, no caso é petróleo, sabe? Então é uma coisa que gera muita ambição, né? Principalmente você perceber um cara que tinha mais posses, né? Naquela época nos Estados Unidos, o cara perceber aquele monte de miserável que ia ficar com a terra boa, que ele sequer sabia que tinha petróleo correndo por baixo, ou que tinha uma mina de ouro, de prata ali por baixo, que geraria uma riqueza. Então, essa ambição que vai trazer toda a corrupção por trás disso, né? Então, é um processo também muito violento, né? O filme mostra bem isso. Como a corrida foi uma coisa violenta, né? Você atirar no cara da carroça do lado, sabe, fazer armadilha, botar a carroça por cima como se fosse aquelas corridas que tinha na Roma Antiga, sabe? Então é uma briga muito pesada por aquilo, né? Por um pedaço de terra seu pra você recomeçar a sua vida, né? E isso não era só com os campos, não, né? É engraçado porque na própria história mostra que o pessoal que queria ficar nos campos tava lá na corrida de carroça, né? De charrete, e os cidadãos, eles iam ficar na cidade. Então eles estavam indo de trem. Eles chegaram primeiro. E na cidade, onde iria nascer a cidade de Guthrie, que iria se tornar a capital do estado de Oklahoma, tava lá os lotes todos demarcados já. Só que tinha que chegar lá e, tipo, quem pisar primeiro e sentar ali é dele. Só que o pessoal queria os melhores pontos para poder construir o seu negócio, né? Profissionais liberais queriam montar o saloon, montar a casa de jogos, o banco, né? Tudo ali, e fazer a casa ao lado, né? Ou a casa em cima, enfim, é para construir a cidade. E mostra o pessoal lá correndo, saindo do trem, ainda em movimento, até o ajudante do maquinista salta do trem, ele fala assim, fulano, me ajuda, vamos parar o trem, porque o pessoal tá saindo com ele em movimento. Quando ele olha, o cara já tinha pulado. O cara já tava lá correndo para tentar pegar o pedaço de terra dele. E aí o cara chega no pedaço de terra que ele quer para construir ali o negócio dele. Aí chega os mercenários lá, o pau mandado do vilão da cidade, dá um cacete no cara e bota o cara para correr. E toma conta do lote, que seria o lote mais bem localizado, onde seria a cidade, né? E outra coisa interessante que eles mostram, que no dia seguinte, depois que eles pegam lá o pedaço de terra e vão lá registrar, eles passam e falam assim, tá construindo aqui. Quando eles estão indo embora, ele falou, a gente passou por aqui, porque isso aqui não existia quando a gente passou. Eles estavam construindo a cidade da noite pro dia, literalmente, né? E é bacana essa história do trem, que mostra que a gente falando assim parece uma coisa bem democrática, né? Não, você só tem que chegar antes, é quase uma seleção natural. Até o teu comandante do exército, ele fala, não, é uma seleção natural, né? Os fracos vão ficar pelo caminho. Mas essa linha férrea, o cara tinha tido uma autorização para construir antes da corrida, né? E ele constrói a linha de modo que ela chegue lá até o território que vai ser demarcado, que já estava demarcado para ser a cidade, né? A parte urbana. E aí, claro, quem tá. Uma hora eles falam, não pode ir de trem. Não, trem é só pro pessoal da cidade. Que, óbvio, é gente que comprou, tinha dinheiro para comprar uma passagem de trem para chegar antes naquele ponto lá, né? Então, assim, mostra que era uma coisa não tão democrática. Ainda quem tinha dinheiro se dava melhor, né? E agora sim, uma coisa que eu gosto muito nessa história é que o Berardi faz aquilo, um estilo narrativo que eu gosto muito, né? Da forma como você usa um contexto histórico real de pano de fundo para contar a sua história, né? Então ele faz isso muito bem, sabe? Ele utiliza todo aquilo que aconteceu e vai inserindo os seus elementos próprios que ele quer fazer, né? Da sua narrativa fictícia, e sem esquecer as características principais do Tex, né? Que a edição que eu tenho aqui é uma edição de ouro do Tex, né? A 35. Aí tem o texto inicial do Júlio Schneider, né? Que ele fala, né? Sobre quando foi anunciado no Brasil que sairia que essa edição sairia aqui, né, na, que eu falei, na edição 300 da mensal da Globo, e o pessoal ficou assim, né, principalmente nos Estados Unidos, né, pô, mas o Berard até então era o cara que criou e escreveu o Ken Parker, né, que é completamente oposto do que é o Tex, né, é o que ele, até ele fala aqui, né, ele usa a expressão, é o faroeste politicamente correto, né. Então é uma coisa muito diferente daquilo. E como o Berard respeitou isso, né? E além dessa ideia, né, de você ser esse personagem histórico, fictício no contexto histórico, tem também a parte da história em si, né? Como é uma história boa de se ler, sabe? Você tá, porra, é uma história de 350 páginas, um tijolão assim. Você lê muito rápido, porque flui muito bem a história, sabe? E não é aquela trama chata, né? Você falou, tem várias tramas ocorrendo ali, né? Que vão se fechando numa só. Assim, todas são muito interessantes. O Tex participa de todos, obviamente, né? Tem essa característica dele que eu falei. Mas assim, sabe, não é uma coisa amassando. Você consegue ir avançando ao longo da história, sempre querendo saber mais, né? Muito, muito também pelos diálogos que ele cria, né? Que ele escreve os diálogos como ninguém. Você falou que o Tex é o protagonista da história, é verdade, mas ele dá toda uma personalidade para cada personagem, ele dá um arco para cada personagem, cada personagem tem ali um papel na trama, tem os que morrem no meio do caminho, mas até quando eles morrem, embora eles não paravam muito para chorar as mortes, né, até quando eles morrem eles deixam alguma coisa pra história, sabe, é isso que você falou, eu concordo, em gênero meu grau, eu sempre falei, eu não leio o Tex assim porque eu sou fã declarado do personagem, eu leio o Tex porque é gostoso de ler, é uma historinha assim. É isso, sabe? Você pega aqui esses tijolão de 350 páginas num busão desses cómics, você não consegue ler isso numa sentada, porque tem muitos elementos, tem muita coisa acontecendo, é uma leitura mais pesada. Agora, Tex, você pega aqui, ó, um desenho preto e branco. Essa edição ouro é preto e branco, né? Que você tem. Não sei, a que eu li foi a edição em cores. É, não, essa que o Doug mencionou, a edição em ouro da Mythos, faz uns 10 anos que saiu, ela é em preto e branco. Vai sair colorido nessa coleção da Salvati, tá marcado aqui mais pro fim da coleção pra sair colorido. Mas é uma história em preto e branco, os desenhos não tem nada demais, não tem tanta ação, tem muito diálogo. E mesmo assim, você lê isso, eu li numa sentada, eu comecei a ler de noite, assim, quando o Dão sugeriu pra gente falar dos 70 anos do Tex, essa história, né? Comecei a ler de noite, eu terminei de ler, acho que era 1 da manhã, mas não tava cansado, não tava amassante, não, sabe? Dá pra ler de boa esses gibizinhos do Tex. Não, não me pergunta por quê, talvez, porque não precisa usar tanto o cérebro, né? Ele resolve tudo pra você. Mas eu acho muito bacana. Minha recomendação para quem quer conhecer Tex, menos você, Marquito, que a gente não conseguiu conquistar o seu coraçãozinho. Minha recomendação é essa. É um gibizinho para pegar e ler, literalmente para matar o tempo, assim, sabe? Pega uma história como essa, você vai talvez até aprender um pouquinho mais de história lá dos Estados Unidos e tal, né? Eu não sabia dessa história das corridas, literalmente a corrida para o Oeste, né? Tem uma expressão famosa sobre o Velho Oeste que é isso, é a corrida para o Oeste, é literalmente uma corrida, não sabia disso, né? Mas eu acho muito legal, assim, é o gibi pelo gibi, sabe? É aquele gibi de essência, não é o comics, é o gibi, é aquele negócio feito pra entreter, pra passar o tempo, pra se divertir. Nisso eu acho que o Tex, de novo, cumpre um papel, e eu acho que esse papel ele cumpre muito bem, né? Pois é, o quanto a isso, realmente eu, apesar de não ser fã, eu tenho que concordar, é aquele gibizinho pra passar tempo e que, pra isso, ele cumpre muito bem o papel a que ele se propõe, né? O tanto é que se não fosse assim, se ele não tivesse não tivesse qualidade, não tivesse seus atrativos, ele não estava sendo publicado aqui no Brasil ininterruptamente desde que a escrita e a imprensa foi inventada, né? Não tinha... Tinha parado. Época, então, falou, lá das Tordesilhas, essa de Queiroz. Eu tenho certeza que o primeiro gibi do Tex que chegou no Brasil foi trazido por Pedro Álvares Cabral. Antes mesmo dessa parte da colonização americana, já tinha imaginado as histórias do Tex. Não, e tem outra coisa que a gente falou outras vezes, né? Que é esse nome de banca, né? Você ir numa banca e não tem um Tex, então você tá na banca errada, né? Com certeza. É verdade, até aquela banquinha pequenininha que só tem aqui, só, até, eu acho que nem tem mais, revista de sacanagem e Tex, era basicamente, eu acho que nem a revista de sacanagem agora já é difícil de achar em banca, agora Tex você acha. Vitor, você falou da coleção Tex, até agora não chegou aqui em Maceió, tá? Né? Não chegou aqui em Maceió nenhuma edição dessa coleção. A gente sabe que pegou esse período da... da Salvati parando de distribuir, né? Estão dizendo que daqui pro final do ano talvez volte, mas até agora não chegou nada dessa coleção do Tex aqui em Maceió. Então, eu também nunca vi. Essa coleção do Tex, ela já avançou bastante, acho que ela já tá na metade. Tô olhando no site da Salvati aqui qual é o último número que eles têm. Eles têm o 22, que é o Arizona em Chamas, para você adquirir pelo site. Aqui eu via ela, parei de ver agora de agosto, acho, né, para cá, quando deu a suspensão da distribuição devido a abril, né? E eu não vejo mais. No site, você tem esses volumes para comprar. Acho até que tem quase todos, tô olhando aqui, mas você já não tem mais a opção de assinar. Eu sei porque eu tava de olho pensando, assim, quando eu acabasse de pagar do Conan, assinar essa do Tex, mas eu acabei tendo que comprar um colchão aqui pra casa, e vou ter nenê também, né? Então isso, a minha esposa me lembrou que eu tava maluco, se eu fizesse isso ela se divorciava. Então, não tem mais onde a maldita vida real, né? A vida real veio e me passou uma rasteira, aí não assinei. Mas aí fui olhar e não tem mais a opção de assinar, não sei se é um problema no site, acho que foi pensando nisso, né? Que eles não tem mais como prometer. Ah, lembrando que a do Conan, né, que eles liberaram as assinaturas em dezembro de 2017 na Comic Con Experience, que eu assinei, só recebi 4, não tem no site, você não acha referência nenhuma quando eu assinei, até tive que perguntar para um monte de gente, ó, é real isso aqui, porque não tá diferente, né, e tal. Não é real, recebi até a 4, mas não tem notícia. Então, assim, as próprias capa dura e capa vermelha, eu sempre dou uma olhada no site, pelo visto não tem saído muita coisa nova, né. Ó, Marvel Heroes parou no 90, acho que era pra ir até o 100, né? Que é a capa vermelha. E a coleção do Homem-Aranha tá chegando normal, eu recebo a assinatura normal. Todo mês vem 2 na minha conta, né? Mas as outras, a capa preta acho que tá normal também, saiu Cicatriz de Batalha. Enfim, essa do Tex, não sei se suspendeu. Eu acredito, como a Salvati já tem uma presença grande, já lançou essas expansões, eu acredito que eles vão dar um jeito de sair. Tomara que continue, né? Ela é assim, pra quem já coleciona Tex, você já é colecionador de Tex há muito tempo, ela tem muito repeteco. Pega toda aquela Tex gigante em preto e branco que você acha baratinho no sebo, nos encalhes, muita coisa já saiu ali, sabe? E outras já saíram nessas revistas de linha, né? O diferencial dela é que é uma coleção fechada, capa dura, é colorida, tem material extra bem legal. Mas é uma coleção, as histórias em si você vai ter muito repeteco. No meu caso, eu queria pegar ela porque eu não coleciono Tex, eu já falei isso, né? Eu não guardo. Eu compro no sebo, leio, eu até guardar até guardo, sabe? Mas não tenho a pretensão de colecionar e tal. Eu acho que a única coisa do Tex que eu peguei pra colecionar mesmo foi aquela Tex em cores. Que são as. Não confundir com todas as outras de nome parecido, né? A Tex em cores são as primeiras histórias do Tex republicadas coloridas, né? Ela tá saindo até hoje, já mudou o papel, já mudou o preço, mas como eu achei uma oferta boa delas em Cali, né, eu comecei a pegar e também já parei porque é uma brincadeira muito cara pegar essas coisas. Então eu recomendo essa coleção da Salvati, quem puder, quem tiver condições. A qualidade das histórias é muito boa, né, eles fizeram uma seleção bem legal, mas se você ainda não coleciona Tex, se você quer, já leu, já gostou, ao contrário de Marquito, que já leu e já sabe que não é pra ele, né? Se você leu e gostou, eu acho que essa coleção vale a pena, viu? Se você não. Você já coleciona há um tempo, ou não é pra você, não. É um investimento muito grande de tempo, dinheiro e espaço pra assinar essa coleção, né? Vamos ver se continua. E não é porta de entrada, né? Você vai na banca, tem, sei lá, 6 exemplares diferentes de Tex, em todos os formatos e preços diferentes, pra você começar a sua leitura, né? Não é um caminho, né, essa da Salvato, né? Vai, né, na banca vai dar no mesmo, né? Vai no sebo, né? Impossível você ir num sebo e não achar uma edição de Tex, né? E o Tex tem isso, por onde eu começo? Por qualquer lugar, meu amigo. Era o que eu ia falar, ele não tem aquela cronologia fechada que você precisa ler os 70 anos anteriores de histórias pra poder pegar um gibi que tá na banca agora e entender o que tá acontecendo, né? Nisso é muito feliz as histórias do Tex, por isso, você a qualquer momento você pode chegar e ler. E você vai entender e você vai se divertir ou não, né? Aí vai depender do gosto de cada um. Mas o mérito desse tipo de história é isso. A hora que você chegar lá, pegar pra ler, você vai ler, vai se divertir, vai ter uma coisa nova pra passar o tempo ali, que você não vai ficar boiando, não vai precisar depois de 3 dias pesquisando na internet pra tentar entender o que você leu ali, né? É basicamente isso. Então, chega por hoje, cães. Já falei mais de meia hora aqui, né? Teste, um negócio desse. Então, vamos fechar até semana que vem. Ok, Pards. É Pards, né, que ele fala? É com esse sotaque de Pards. Interior de São Paulo, não? Pards. Acho que não. Lembrando que tem que ser um personagem italiano falando inglês e a gente falando em português. Então, vai saber como... Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.